Acabei de falar para o produtor musical, quando faltar duas para o final, ele me avisar. Ele falou, é essa. Então eu vou agradecer as pessoas que colaboraram para que este singelo show acontecesse, né? Primeiramente aí o Cef Léo, que foi uma pessoa que colaborou muito para que a gente articulasse as coisas. Pode parecer simples, mas envolve tantas coisas uma apresentação assim num teatro. E o Cef Léo, muito obrigado. De coração, né? Kátia para Campos. Agradecemos também a Maneco, José Leôncio, José Camilo Maranhão, que deu um apoio muito bom pro show. A Vila Sol, né? O Pulgão. O Boy. A Edgar Junho. A Eduardo Pleca. Aldo Carvalho, pela paciência. O Aldo trabalha na direção do show. Do teatro, aliás. A equipe de som e luz. Muito obrigado pelo som, pela luz. Ronaldo Silva, que teve a sua participação no show. Indireta, né? José Macedo e Dora, lá do Bar Cariri. Rádio Cultura, Marcos Macedo. A Edvan Coutinho, da TV Liberal. E aos namorados que estão presentes hoje, né? E agradecer também a falta do Rui Baldez, que ele, porventura, estava trabalhando sério e não poderia dar uma canja pra gente. Acho que Olha, nós agradecemos a ele. Claro, né? o show tem patrocínio da Serpa, da FTB, apoio do Trevo Banorte Seguradora, do Bar Cariri, né? A direção musical e o roteiro é do Fábio Cavalcante, é o cara que faz todos os arranjos. A gente agradece a todos vocês por estarem aqui. E a gente está muito feliz assim nesse momento. Esse show, se Deus quiser, faz parte de uma trajetória assim que nós vamos tentar fazer outro. Vamos tentar fazer outros e tudo mais. Vamos tocar lá, né?